Portal do Arrocha. Os olhos daquela mulher eu nunca vou esquecer, não. O cheiro daquela mulher é que me faz padecer. Os olhos daquela mulher eu nunca vou esquecer, não. O cheiro daquela mulher é que me faz padecer. Quem me faz padecer.